casa. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Acabou não, vem cá, vem. Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali. Faz a volta e põe a roupa de baixa. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom.